Como prometemos, Guilherme, estamos na Delegacia de Homicídios e o chefe da delegacia nos traz informações a respeito de um duplo homicídio. Uma situação que se desenrola já desde o ano passado. Um primeiro duplo homicídio gerou um segundo e, por pouco, não uma chacina. Doutor Marcos, que história é essa? Bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia aos ouvintes da CBN. Realmente é uma história que já se desenrola há mais de um ano. No dia 28 de agosto de 2012, houve um primeiro crime de duplo homicídio associado a uma tentativa de homicídio ocorrido no bairro do Porto Belo, também aqui em Foz do Iguaçu. E naquela época foram mortos Célio de Moura, Alisson de Souza de Moura e um terceiro baleado, Marcelo de Moura Dresch. Portanto, todos parentes da mesma família. Esse primeiro duplo homicídio gerou um inquérito policial no qual nós conseguimos, na época, esclarecer o fato, trazendo aí à tona dois autores do crime e um terceiro que era adolescente. Os dois maiores foram julgados pelo tribunal do júri e, durante o julgamento, a principal testemunha, que era o Marcelo, que foi vítima de tentativa, o Marcelo de Moura Dresch, acabou modificando seu depoimento, e isso gerou dúvida na convicção dos jurados e então gerando, portanto, uma absolvição dos dois acusados, que foram postos em liberdade. Inconformados com o resultado desse julgamento, também com toda a situação, né, da própria morte das vítimas, né, esse fato da absolvição e da colocação dos dois indivíduos em liberdade gerou uma revolta por parte da família do Célio de Moura e do Alisson de Moura, e familiares dos dois acabaram planejando a revanche, né, a vingança contra a senhora Vilma e a Mônica, que seriam os pivôs do primeiro crime. E assim, realizando esse intento criminoso, acabaram assassinando a senhora Mônica, a senhora Vilma, e também tentando matar também o Jorge Daniel, que é irmão da Mônica e filho da Vilma, e o próprio autor do primeiro duplo homicídio, que seria um irmão também da Mônica e do Jorge Daniel. Ou seja, quase não ocorreu ali uma chacina, talvez um quádruplo homicídio, um quíntuplo homicídio, apenas porque as armas dos criminosos acabaram falhando e também por intercorrências que foram verificadas durante a prática desse segundo crime. Nós já conseguimos esclarecer esse segundo duplo homicídio, já temos a identificação dos seus autores e na última semana eles se apresentaram aqui na Delegacia de Homicídios após uma intimação. Delegado, a princípio chegou-se a cogitar a possibilidade de uma dívida do rapaz que escapou ser a causa do duplo homicídio. A inocência das mulheres, então, cai por terra diante dessa investigação com dados bastante interessantes, né? Na realidade, vamos ser mais precisos, né? Nós tivemos uma informação inicial que dava conta de que o principal alvo da ação dos criminosos era o Jorge Daniel e que as duas mulheres teriam se interposto entre os assassinos e o Jorge e por isso teriam sido baleadas. Essa versão caiu por terra quando nós detectamos que houve, em princípio, tiros de cima para baixo, né? Quando as moças já estavam caídas no chão, ou seja, isso é indicativo de execução. E quando nós descobrimos esse fato, fomos puxando, na verdade, o fio da meada, chegamos no primeiro duplo homicídio e descobrimos que a motivação do primeiro duplo homicídio teria sido um desentendimento com a Vilma e a Mônica. Ou seja, todo o contexto começou a apontar para outro viés. E esse segundo viés acabou superando a primeira versão e nós hoje, com absoluta certeza, já detectamos que realmente o que aconteceu é uma vingança contra a família do Jorge Daniel, né, ou que seria uma pessoa que forneceu a arma para o primeiro duplo homicídio, e também contra o irmão dele, o Diego, que seria um dos envolvidos no primeiro duplo homicídio, que foi absolvido. Ou seja, todos os membros da família eram buscados, né, pelos vingadores, né, ou seja, pelas pessoas que não se conformavam ali com a absolvição, que são esses dois rapazes que se apresentaram, né, ao que tudo indica, somente eles, e, portanto, houve então a intenção dos dois em matar toda a família. O que salvou o restante da família pode ter sido o fato do carregador de uma das armas ter caído no momento em que eles caíram com a moto, que travou a corrente da moto, eles caíram e o carregador caiu junto. Tudo deu errado, né? Ou seja, parece uma interferência aí divina, né? Para que não ocorresse uma chacina. Então a moto falhou, a arma falhou. Caso contrário, nós temos absoluta certeza de que o Jorge Daniel teria falecido também e que outras pessoas da família que porventura estivessem no local também teriam sido mortas, né? Ou seja, a falha em uma das pistolas e também a falha da motocicleta atrapalhou os assassinos no momento do crime e eles acabaram não concluindo toda a ação criminosa. Agora, com relação à apresentação deles na delegacia, eles vieram espontaneamente após uma notificação, não causaram problemas, né, na sua apresentação, e negaram em seus interrogatórios, eles já são indiciados, né, negaram participação no fato. Todavia, o conjunto probatório aponta tudo, né, em relação a eles, toda a participação em relação a eles acaba sendo bem demonstrada pelo conjunto das provas do inquérito policial. E se a conduta deles não for a de colaborar com a polícia, enfim, nós não descartamos a possibilidade de o judiciário entender por decretar a prisão preventiva dos dois, talvez ainda esse ano. A facilidade com que os indivíduos têm acesso a armas de grosso calibre leva a situações como esta. A fronteira Brasil-Paraguai, fiscalizada por amostragem, deixa uma peneira por onde estas armas entram. No caso deste duplo homicídio, pelo menos duas armas estavam em posse dos criminosos e duas armas de grosso calibre. Informações mais detalhadas nesta manhã de sábado aqui na CBN, quando traremos detalhes de outros assuntos da área de segurança pública. Guilherme, é com você nos estúdios.